Salvador, boa noite, 3894, sinal de 6 milhas, baixar travado no zero. 3894, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso na 1-0, 3894. Guardião 05, é o controle. Então, falou o voo. De volta marginal, João Matadão, na área de caça de batalha para a recrutida. Sete, muito boa noite para Guarulhos, nível 320, está autorizado. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Motivan, onde intercepta Pesulou 1-0, Bridge Pesulou no meia, Brava Pesulou 3. Aciona 5471 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 4206, chama centro Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife agora 2545, alterna 2085, muito obrigado, azul 4206. BHZ, direto trip, direto ponto, deixa eu botar aqui nosso plano. Sendo o transponder 5471 e 198 o controle, foi 3397. Se o contenimento está correto, me chama quando pronto para o push no 5. Parabéns. Solo Sam 3894 livrou. 3894, prossegue via Alfa Juliette 62. Alfa Juliette 06, 3894. Salvador, boa noite, acionar 6259, informação Romeu, autorização Guarulhos. Acionar 6259 para Guarulhos, 360, está autorizado. Pronto, cópia? Pronto, cópia 625. Autorizando para Guarulhos 360, nível da cola da 10, com prefeitura da saída da Eulia da Motiva, onde intercepta até Zulu 10, bridge até Zulu 16, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5466, transponder 1398, a frequência do controle. Autorizado Guarulhos 360, decolada 10, primeira para a direita, Tael, Leda, Motiva, Dr. Zulu 10, Bridge, Dr. Zulu 16, Bravo, Dr. Zulu, Trive, 5466 no transponder, 1198, o controle, o Chanel 62, final de semana. 198, a frequência do controle, me chama quando pronto para o push, Oxa. 198, pegando seu controle. Chamada para pushback e acionamento. Oxa, né? 62, pronto. Solo Salvador, Xanel 6201. Gentileza? Xanel 6201, pushback, acionamento, portão 4. Autorizado, posicionamento sobre táxi, Oxa. Autorizado, vai chamar pro táxi, 620. Decolado 57, controle 119 de sinal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle, boa noite, é o K3. 677, na árvore, vai passando. Bem-vindo. DTM 677, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 380 na saída da árvore. 380 na árvore, K3. 677. Elefo 3677. Confirme. Pode levar a Elefo da presente? Afirmativo, tá 3677. Pode levar 3677. Taxi Chanel 6201, 107 a bordo, autonomia de 3,50, alterando com fins. Gente, com fins, 107, 3,50, livre táxi até o ponto de espera via Índia, à sua direita, no ponto de espera torre, 118.95, ajuste 10 no sétimo voo. Livre táxi, Índia, direita, ponto de espera, vai chamar 1895, 2017, Chanel 6201. 591 com a Romeu. Boa, Trip 591, adicione identificação, prossiga na chegada bom, fique em legal no 017, reporte no ponto ideal de descida. Ponto ideal, 5591. Bruno, ali decola da 1-0, vento 1, 60 graus, com 5 nós. Ali decola da 1-0, Xanero 6201. É 3677, chama o centro, Recife, e 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, obrigado, 3677. Xanero 6201, decola 205, controle 198, boa viagem. 198, vai chamar o Xanero 6201. Salvador, boa noite, o Xanero 6201. Xanero 6201, no contato, tudo mantém nível 360. 360, alguma possibilidade de voar Leda? Possibilidade direto Leda. Voando Leda, o Xanero 6201. Já 01 no prosseguir. Tá Patrulha Oceanair 6201, possibilidade de voarmos além de Leda, ótima. Inicialmente direto Leda, Oceanair 6201, nós ainda não foi autorizado pelo centro do Mótima aqui. Afirmo, tá valendo a guarda Mótima 6201. Padrão 01, transponder padrão e controle 198. Não entrar para reportar no momento. Reporta fora do solo 145 graus 059, guardião 01. Siga. Na Salvador, gol no 645, boa noite. 45, muito boa noite. A informação é curso Sierra, copia 360 para Vitória. Assenta Sierra, copia 360 para Vitória. Autorizado Salvador Vitória, nível 360, decolada 190, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, Whisky 50. 5473 é o transponder, controle em 119.8. Autorizado, Vitória, nível 360, via uniforme Whisky 50, decolada 10, curva direita, na saída da EL, transição Bidev. 5473 transponder, 198.0. Contestamento correto, chame pronto no 10, gol 1645. Bora. 13395. Chamar o centro 251, alterna 13395, Oceanair 6201. Dirmo. Nove, posição 2, pushback, acionamento. Coordena equipe de solo, chame táxi, acionei 6259. Chamar pro táxi, chame 6259. Cheque de saneamento, segundo meio para a disposição da minha. É 45, quando a equipe de saúde chame táxi no 10. Na semana tarde, todo meio para a. Sigo 91 autorizado final LS. Vai chamar estabilizado 91. Guajão 01 no dia. A porta fora do solo com proa nordeste, sem interferir na final da 1-0. Vento 150 graus 079, Guajão 01. Solo, voador, boa noite, ao Rio 981, está ciente da informação Sierra, Fortaleza 310. É o Rio 981 para Fortaleza, 310? Sim, ciente, autorizado Fortaleza, nível 310, conforme solicitado. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frotis, via Pesulu 19. 5505 ao transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza. Então, decolando a pistão 10 com a primeira curva, ou com a pistão 0 com a primeira curva esquerda. Na subida Momo, transição Frotti. Depois informe Zulu 19. 5505 ao transponder, 119.8 ao controle de saída, Rio 9811. Rio 981 no cotejamento correto, chame pronto no pátio 3. Agora ponto para 39811. Pronto para o táxi de Chané 6259. Está com 155 a bordo, 4 horas e 30, alterna com 4h30, 155, galinha alternativa, confirme? Eu confirmo. Corrente com fins, livre táxi até o ponto de espera, via Índia à sua direita, no ponto de espera a torre, 118.95, ajuste no 017. Ajustado 617, livre táxi, e ponto de espera 118.95, chanel 6259, obrigado. Para o táxi do 1645, 74 a bordo, alterna Porto Seguro, autonomia 0348. 0348, 174 Porto Seguro, livre táxi até o ponto de espera via Pátio, Índia, no ponto de espera, torre, 118.95, ajuste no 017, número 2 no ponto de espera, retaguarda do Airbus da Oceania. Pátio, Índia, 1895, segue o avião, voo número 1. Salvador, boa noite, é o San 3297 para o feedback, acionamento no portão. São 3297 após a passagem do tráfego local, da colega equipe de solo de chame táxi, o tráfego da Gol. Após o Gol, coordenação pessoal de solo, chama táxi 3297. Após o ponto, pode ir para descer. Autoriza direto Duna, o Gol no 971. Duna 971. Sou em Salvador, Xané 6259.0010, pronto visual com a terminação. Xané 6259, após o pouso do trip, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Após o pouso 0953, alinha e mantém no 0, Xané 6259. Para 2000, velocidade liberada para o Gol 971. Gol 971, desse mantenha 2000 em Duna, está autorizado a interceptar e completar o final do procedimento, velocidade a seu critério. 971. 591 no solo aos 21, ao livrar direito ao 21 no décimo 1. No décimo 1, boa. Chené, 6259, decolagem autorizada, pistão 90, vento 150 graus, 07 nós, Chené 6259. Livre decolagem, pistão 90, Chené 6259. Chené, Chené, Elizabeth, 591, boa noite. Boa noite, Gol no 645, Monte Vera, pistão 0. Faz a rolagem da Avianca ali, mantém pistão 0, Gol no 645. Pegou no 0, Gol no 645. Contra o Salvador, Guardião 01. Prossiga. Mas eu gostaria de acender a 2000, manter na presente posição. Autorizado, Guardião 01. Reporte para. Abandonar 2000 para novamente descendo o pé. Ah, sim. O 3559. Prossiga, 3559. Ah, o balizador tá me chamando de asa, não passa. É um pouco absurdo ele tá me chamando aqui. Certo, vai entrar em contato com a empresa. É uma piada ele me chamar de asa não passa, né? É uma piada. Chané 6259, decolado aos 23, controle 198, boa viagem. Controle 1998, Chané 6259, obrigado, bom trabalho. Boa noite, controle de Salvador, Chané 6259, cruza 1710 da El. Chané 6259, contato, mantém nível 360, antena da El, Leda, pode, ótimo. Da El, Leda, ótima, 360, Chané 614, 6259. Pins 208 a bordo, livre táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 9, 5, ajuste no 0, 17, movo. 3 horas de autonomia, confirme, 208 a bordo. 208 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, confirme de alterna. Gente, copiei. Não, mas não. Gol no 645, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 079. Gol no 645. Para o controle da Fórmula 1, para Juliette Golf, confia. Você fez notificação para o plano de voo para Salvador? Mantém a regra de voo visuais, Alfa Juliette Papá, Romeu Alfa Juliette Golf para Salvador, ajuste 1097, reporte para descida. Confirme o equipamento. 3897 ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 3897. Gol no 645, decolado aos 26, controle 198, boa viagem. 198, boa, agora 645. Do vento da pista 90, Papa Romeo, Alfa, Juliette, Golf. Filho, aproximadamente aí umas 7 milhas aí, 5 milhas ao norte do aeródromo. Controle Salvador, Gol, 9645. 9645, contato, submarino nível 360 na saída da El, Lida, pós-morte. 360 na saída da El, Gol, 9645, pode voar da El, dá presente? Autorizado. Obrigado. Gol 971 autorizado, final, ele é. 971, mais 2 milhas vai a pro externo, ok? Pode estabilizar no curso do localizador, Gol 971. 971. Trisulto 97, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 50 graus 079, então 3896. Trisulto 97. Autorizada a decolagem, portanto 3897. Já tem referências visuais com a pista? Avistando. É, não copiei? Está avistando o 971. Completo final do procedimento ele é, se chame torre 118 1895, Gol 971. Muito obrigado, vai chamar a torre 1895, Gol 971. Torre Gol 971. 971, ajusta 10, 97, reporta quando baixar travão. Reportará 1017, 971. Fechou então, valeu. Oito, obrigado, boa noite, gente. Salvador, boa noite, TAM 3897, na saída da El. TAM 3897, contato, submarino nível 320, saída da El, Leda, pós-motiva. 320, da El, Leda, motiva, 3897. Controle Gol no 645. Prossiga. Quanto voa na proa de Bidev? Negativo, devido a tráfego da sua frente, no perfil da subida e mesmo nível. Deverá manter o perfil da subida, Gol no 645. Sim, deverá manter o perfil, Gol no 645. Controle, o TAM 3897 pode voar na proa de Leda? Inicialmente direto da El, TAM 3897. Bom, da El, obrigado, 3897. Chama Recife, frequência 1251, antena 33-95. Recife 1251, 3395, Oxané 6259, boa noite. Sim, a 9811, no coordenador equipe de solo, chame táxi. No 971 no solo, os 32, olho pra direita, 121, décima 1, boa noite. 21 na direita, boa noite, 971, peraí que eu vou. 45 chama Recife, frequência 1251, alterna 33, décima 95. Recife, sim, 1251, 3395, boa noite, 645. 971, liga na sua escuta. O 9971, boa noite, autorizado táxi Alfa, é porta de Juliette. Alfa, Juliette, boa 971. Afastado 12 milhas, radial 066, pressionando acender para 3.000 pés. Sim, tirando que nessa distância ou mais afastado, vamos ver. Manterá essa posição com 3.000, se autorizado. 12 milhas afastado. Sim, autorizado, guardião 01. Controle é o Alfa Juliette Golf, está autorizado a ingressar para a área do vento, não é? Está livre de descer, tem que descer agora para o estúdio de tráfego, confirme, irá descer? Sim, afirmativo. Desce agora para o estúdio de tráfego de 1500 pés, Alfa Juliette Golf, agora em transferência de comunicações. Manda Juliette Gol 971. Sente da Juliette 01 no portão? Confia em portão 971? 01. 01 ou 971? 1895, obrigado, senhor. Tá. Voador, boa noite, é o Alfa Juliette Golf, é o Papa Romeu Alfa Juliette Golf para ingresso no Ferro do Vento da 10. Gente, Alfa Juliette Golf, um no meu pés, reporta para girar base. Alfa Juliette Golf. Vai reportar para girar base, Alfa Juliette Golf. Fala, táxi Rio 9811, POB03, autonomia 1250, até na Teresina. 981-03 a bordo, 1250, confirme a alternativa? Teresina. Sente, livre táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste 10, 17, bom voo. 3897, chame Recife, agora na frequência 251, alterna 133, decimal 95, então 3897. 251-3395 com Recife agora, 3897. Curta final. Vai reportar a curta final, Alfa de Oxford. Controle, radial 01, né? Prossiga. 3 milhas, radial 094. Última forma, 13 milhas é 094. Intenção a seguir, mantendo 3 milhas até 10 milhas, 1 a 0 milhas, avançando em Salvador. Radial 094? Afirmo. 064. Quem está dentro de receptar radial 064, afastado 13 milhas, radial 07. Intenção aproximar para 10 milhas de Salvador. Confirmando. Guardião 01, radial 064, 10 milhas. Está livre, Guardião 01. Ok, ciente, Guardião. Coordenado com controle, manter a proa até 5 mil pés, após a decolagem. Ah, sim. Então até 5 mil, após a decolagem, vai fazer 5 mil, depois que você vai girar a proa, bom? Afirmo. Juliet Golf, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 4, 0 graus, 07 nós, Alfa, Juliet Golf. Livre pouso, Alfa, Juliet Golf. Confirma 98 no 1? Felipe, vai ingressar e manter a posição na posição 1 ou 0, 98. Alfa Juliet Golf, Solas 4-0, confirma o empate? Mas confirma, já está coordenado com a infraero? A aviação geral não está autorizada o estacionamento no passo 3. Aguarde coordenação. Livre à direita e chame só aluno 2 anos 2 1. Sierra, copia 1-4-0 para Ilhéus. Copia. Autorizado Salvador Ilhéus, igual 1-4-0. Decolada 1-0, curva à direita, saída coral. Acione 0274, transponder. Controle 1-1-9-8. 4-0 para Ilhéus, decolada 10, curva direita na coral. 0274 transponder, controle 119. 0274 transponder. 0274. Contestamento correto, chame pronto no passo 3. Olá. Aguarde a autoridade parcial para a porta da Juliette. Tráfego Salvador, PA 3831197, gente da Serra, autorização Galeão. PA 3197, Galeão aprovado, nível 360, decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. eu seja o 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota. 552 Uno é o transponder, controle 119.8, informação é por terra. Do Galeão no 360, decola no 0, direita, Israel, Leda, Mótivo, Tupperzulo no 0, Smart, Lúcio e Barbacena, pode seguir a rota, 198, controle, 521, transponder, San 3197. San 3197, cotejamento correto, só me solta no 06. Obrigado. Papa Romeo Alfa, Juliette, Golf, conhece aeródromo? Ingresso Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição e me chame novamente. Direto Cogpo, 9811. Mati, motivo de manter a proa, tráfego no setor em norte, setor da decolagem, mantendo a altitude de 3 mil pés, um Alfa Serra 50 helicóptero. 7, 9811. Contrário, Guardião 01 na visão contrato, intenção na DC para Rio 10, 7 milhas, radial 065. Sim, reporte para prosseguir para Salvador, Guardião 01. Avião. 05 estacionado, código, botão normal. Usando 4.000, curva na esquerda, na proa de Cogbo, Rio 981. Sente. Guardião 05, faça o check no sectamento, até o presente momento não recebi resposta do código K01 no questão. O código 1715. Aqui. Tomando aqui o Charlie. Também é idêntico. Agora recebendo resposta normal, Guardião 05. Chame Torre 118.95 para ingresso de tráfego. Toma um pouco. 18.95 para Chuta. Grata, boa noite. Boa noite. Boa noite, Guardião. Boa noite, Guardião 05. O Guardião Ajuste 10017, confirma intenções direto para Tibé. Afirmativo, 10017, paciente da Ajuste. Sente a porta na curta para o Grêmio, Guardião 05. Curta para o Grêmio, Tancaré. Juliette Golf autorizado, cruzamento 1735, hotel Pátio 5, quando lá, frequência livre. Alfa Juliette Golf. Deixa eu entrar em contato com o mesmo, por gentileza, peço que aguarde. Só confirme, é DR? O reabastecimento Alfa Juliette Golf. Gente, obrigada, eu estou em contato aqui com a Estrela via telefone e o meu já está prosseguindo para isso. Gente, vou comunicar o mesmo então, obrigada. Sente, tô sim. Boa viagem. Boa noite. Prossiga descida para 3 mil pés, o altímetro 1017. Está liga para o ADTAP, desconsiderando a gestão de altitude. Voo 1866. Direto para o ADTAP, voo 1866. Boa noite. Obrigado. Escuta. 3204-1240. Código. O código de área é 71. 3204-1240. 71 é o código.